tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Sous les îles où elle disse: dorme si riescesse per voi. Thank you. Quero te abraçar, quero sentir teu calor. Quando você dorme, continua a estar revirando alegremente esse meu grande amor. Como um pássaro no ar, vou deixando-me levar nesse riso tão bonito que o tempo vai mudar. Vai mudar como mudam os caminhos pelos quais os nossos dias passarão. Gosto do seu jeito de me controlar, com a garra de um menino que não quer parar de girar sua ciranda, nunca parar de girar e fazer esse bom tempo se perpetuar. Isso é muito bom, como a água cristalina, como a verdadeira estima. Oh, number one. Tonight the super party.